É, agora vamos abrir nossa vida em um diário. Vou começar comigo mesmo, pois nada foi fácil. Me chamo Lincoln, adoro esse nome e sempre me ligo. A quem me cerca, quem se julga, meu amigo. Tudo que sei, agradeço meus familiares, Dona Rose e minha mãe, que me criou com muita coragem. Teve uma vida dura, cheia de dificuldades, mas o amor venceu, a senhora é mulher de verdade. Te amarei para sempre, por toda a eternidade. Mesmo não sabendo o que a vida me dará, dinheiro, fama, sei lá, nada disso vou levar. Só irá comigo tudo aquilo que aprendi. Esse é meu modo de pensar, é meu modo de agir. Por tudo que passei, por tudo que já vi, ser um elemento da terra significa muito para mim. Pois sei que Deus sempre me deu forças e coragem pra superar tanta desilusão, presenciar tanta falsidade, vinda de pessoas que sempre me criticaram, nunca incentivaram, sempre duvidaram do meu poder de rimar. Mal sabem eles que só apenas me deu força pra lutar, continuar, me aperfeiçoar, batalhar. E hoje aqui está, pode crer, do passado não esqueço. Amigos de verdade eu reconheço, pois sei que sucesso, fama, tudo isso é passageiro. Então vai um abraço para aqueles que sempre nos apoiaram, as pessoas que o grupo já integraram: Dianeto, Jaqueline, Sandro, Ale, Gé. Nada foi em vão, pra vocês vai aquele axé. E agora eu vou que vou saindo de cena. Deixo a palavra com você, fala aí, Preda. Sim, eu gostaria de dizer coisas que aconteceram com elementos dessa trajetória, que está guardado muito bem em minha memória. Chegou a hora de dizer coisas que passamos no destino desse primeiro álbum. Resumindo tudo, sufoco geral. Elementos da Terra sempre foi um grupo visado em ser mais uma força da Black Music, mas sempre engavetaram a gente. Mas nunca paramos, porque não temos a cabeça quente. Já passamos por traições, vergonhas, carões, por pessoas envolvidas no meio do rap. Não podemos citar nomes, porque não cabe a nós tomar atitude de moleque. Elementos da Terra já era para estar na rua há muito tempo, mas por causa de alguns palhaços esqueceram a gente no tempo. Amigos desse meio? São poucos, um querendo engolir o outro. E é por isso que afastamos e voltamos com a resposta do nosso primeiro álbum. É nesse afastamento eu aprendi uma coisa muito valiosa em minha vida. Amigos são só os meus familiares, Dona Neide, Arnaldo e aquele que me protege, a Baluaê, porque se não fosse ele eu não sei o que teria sido. Eu também agradeço a duas pessoas, ao Carlinhos e ao Vagnão da Cascatas, por ter acreditado em nosso trabalho. Gostaria também de dar um toque aos grupos que já vêm nessa longa estrada há muito tempo. Nunca desistam, a batalha vai ser grande. É como um ponteiro de um relógio, só para quando acaba a bateria. Nunca pare, vão em frente, com muita fé em Deus conquistarão seus objetivos. E para aqueles que não acreditaram, vão passar a acreditar. E é isso aí, Buguelo, pode espumar. Este é um fato importante a se discutir, um tanto doloroso, perigoso para quem me ouvir. Mas aí chega e vou te explicar a que vim. Então preste atenção do começo ao fim. Para quem não acreditou, se ferrou, se achou que eu iria desistir. Pelo contrário, estou aqui, mais experiente, mais preparado. Eu diria, até vacinado. Foi difícil entender, eu paguei para ver. Mas agora vou dizer, a panela vai ferver. Te usam sem você perceber. Tubarões da música, mente atrofiada. Só posso dizer, que puta palhaçada. Sem falar em gravadoras, empresários e um contrato mal assinado. Sem comentário, só penso em cascalho. Já espumei, já cansei, pra que tudo em vão? Eles pisam, te humilham, até chamam de irmão. Faça como eu fiz, não pense duas vezes. Mostre para eles, para chegar a algum lugar é preciso humildade, capacidade, força de vontade e personalidade. Não é preciso humilhar, desrespeitar quem está começando, pois você já esteve ali. Não se esqueça que um dia você também pode cair. Hoje sou realista, nada se ganha, tudo se conquista. Confie desconfiando, e se alguém te chamar de irmão, irmãos são aqueles que confiaram em mim, independentemente do sucesso ou não. Se hoje estou aqui, devo a essas pessoas, nossos familiares, amigos e aqueles que direto ou indiretamente participaram para que isto fosse possível, sem deixar a peteca cair. Agradeço a Deus e ao Elementos por existir. E antes de eu ir, se liga aí, este é o momento. Buguelo no esquema, sem depoimento. Deixo tudo com você, meu parceiro Alê. Sempre é bom respeitar o outro gosto. O seu direito termina quando começa o do outro. Se curtir é ser lagartixa. É o que desejo a todos, bem de vida, longe das drogas, todos no conforto. Aqueles que nos seguem, vou citar nomes de quase todos: meu irmão Cris, Biel, Mano de Fé, Paulão, Kunta, Niltinho e Juninho, fazendo a produção sem vacilo. E todos que fazem parte desse disco: baixista Nonato, a voz angelical de Kelly, Vander e Marley Jam. Sem contar com a participação de Lorde Norman Jr., Família Badá e Marcos Caia. E para finalizar, sem estresse, DJ Wallace soltando a voz sem fazer scratch. Aí você está ouvindo o desabafo de 5 elementos, provando que é possível a mistura de ritmos sem preconceito musical. Esse é o som do próximo milênio. E os elementos, Hagaluk, Habitantes, Bola 8, KRS, procuram fazer isso da melhor forma. Inovar, criar, essa é a nossa meta. Ao som do Paulo Diniz, os elementos se despedem. Um abraço.